sonho do Carlos era ter seu próprio telefone. O sonho do Carlos era colocar silicone. O sonho do Carlos era morar na Rua Augusta. O sonho do Carlos era poder ir à luta. O sonho do Carlos era ser uma prostituta. O sonho do Carlos era casar com Batistuta.